Como sempre, bom dia, né? Para quem não estiver aqui com a gente ouvindo. Vamos voltar a esses três textos. A gente acabou a leitura, eu falei, que textos densos, né? E que dão para a gente explorar tanto e tão longe, tem tanto detalhe. Mas sempre lembrando que essas homilias não têm por finalidade a gente explorar o texto exegeticamente, detalhe a detalhe, explorar ponto a ponto dele, mas com a ênfase mais importante. O texto do Salmo 119 tem uma declaração do salmista logo na entrada dessa canção, que ele fala assim: puxa, que bom seria se eu pudesse seguir os teus mandamentos e os teus preceitos e colocá-los no meu coração, e eu não ficaria decepcionado quando eu os lesse. Existe algo importante para a gente marcar nesses mandamentos do Senhor, que é uma luta real e existente, que depois vai voltar a aparecer aqui no texto de 1 João, que é essa luta entre duas possibilidades, eu diria que duas inclinações. Uma é a gente, um objeto de amor é amar aquilo que o mundo realmente nos oferece. O mundo oferece uma forma de recompensa que tem uma característica muito imediata e que também tem uma característica de muita efemeridade, né? De muito pouco tempo, dura pouco, né? Que 1 João chama de cobiça dos olhos, soberba da vida, né? Ostentação de bens, a busca do prazer, né? Concupiscência dos olhos, concupiscência da carne, soberba da vida, depende do que você está lendo aí. E que, se você seguir os preceitos e o modo de ser do mundo, de uma maneira rápida, você consegue essas três coisas. Você consegue prazer, você consegue dinheiro, você consegue poder. Essas coisas não são difíceis de conseguir. Basta você realmente amar o mundo. O que quer dizer amar o mundo? É você realmente pensar nisso de manhã, de tarde, de noite. É você dedicar sua vida a isso. É você entregar sua vida à obtenção dessas coisas, meu Deus do céu. Basta fazer isso. É pensar o tempo inteiro na coisa. O objeto amado a gente pensa. A coisa amada a gente pensa. O ser amado não sai da nossa cabeça. Fica o tempo inteiro. Em função dele a gente age ou reage. Basta isso. E João é muito claro, olha, bota na cabeça, né? Amizade com o mundo é inimizade com Deus. Ou amor pelo mundo é desamor para com Deus. Porque o nosso coração tem uma incapacidade. Tem gente que diz que não, a gente pode amar várias, duas, três, quatro pessoas e quatro pessoas ao mesmo tempo. Não. Você pode ter alguma coisa que você chama de amor, mas que não passa de prazer. Você pode ter prazer com quatro ou cinco pessoas ao mesmo tempo, sem nenhum problema. Você pode, por uma questão de habilidade, achar o seu lugar e encaixar com duas, três, quatro pessoas ao mesmo tempo. E você pode chamar essa forma de prazer, né, de amor. E você pode chamar essa coisa que faz sentido, ou que você consegue executar e que você faz bem, de amor. Mas não é o que a Bíblia chama de amor. Amor é um fato de integralidade. É algo que ocupa a minha mente tão intensamente que não sai dela. Quem chega muito perto disso é quando tem um primeiro amor, uma paixão. A paixão é um negócio que ela dá uma sacada na gente disso. Quando você está apaixonado, assim, cegamente, porque não tem nada, você nem come. Você nem come. O cara apaixonado de verdade mesmo, nem quer comer, cara. Ele fica tão obcecado com aquilo. Seja pelo que for, não é só essa paixão que a gente tem por alguém do outro sexo, mas às vezes a paixão por alguma coisa, né? O cara nem come. O cara só pensa naquilo. É lógico que essa coisa da paixão, ela tem o duração da paixão, ele é, né, rapidinho, é um fogo, né? E passa. O amor é essa coisa que toma sua mente de maneira muito tranquila, mas toma ela integralmente, ela está integralmente virada nisso. O outro é o objeto É isso que eu peço a vida inteira. Só, mas eu não tenho esse tipo de amor. Cara, a maioria das pessoas que eu conheço tem. A maioria das pessoas que eu conheço tem. É impressionante, por exemplo, como a gente vai ter uma conversa aqui, espero que é rapidinho depois da homilia hoje, e quem estiver ouvindo, desculpa, vai perder, né, sobre essas teologias que a gente tem hoje em dia, essa do empreendedorismo, por exemplo. Basta você chegar e fazer um questionamento ao empreendedorismo. Você vai ver a reação de amor que as pessoas têm, quanto elas se indignam, quanto elas falam, não, peraí, mas peraí, peraí, peraí, peraí. As pessoas são obcecadas com a felicidade pessoal, com a obtenção do sucesso, com a obtenção do dinheiro. Obcecado com isso o dia inteiro. O dia inteiro. É você se sentir bem, você ter prazer e você ganhar dinheiro. E, se possível, você ser poderoso. As pessoas vivem em função disso. Bom, muito prazer. Bem-vindo ao amor. Isso é amor. A sua vida está em função disso. Deus chama você e fala assim, cara, vamos fazer o contrário, vem para cá. Inclusive no Evangelho a gente ouve, né? Busca primeiro o reino de Deus, entra nessa relação de amor com Deus e todas essas outras bobagens vão ser acrescentadas. Deus sabe o que você precisa, Deus sabe o que você não necessita. Bom, vamos voltar lá para o texto levítico. O texto levítico é o último texto, né, da revisão que está sendo feita de todas as leis do Senhor. E nesta revisão, nesse último momento, tem um trecho que fala da desobediência. O que que vai acontecer com a desobediência? No texto que a gente começou a lidar hoje, observa que a primeira coisa citada é a terra, né? A terra finalmente vai descansar de vocês. A gente tem que lembrar que esse Deus que criou o mundo, ele ama todo o seu, a sua criação. Ele não ama só você. E a nossa relação com a terra, com os recursos naturais, com o ambiente, agride ou agrada Deus? Depende aí do seu trocar duas vogais. Tá? Agride ou agrada Deus? Deus fala, olha, vocês, eu dei uma ordenança para vocês, dei uma forma de vocês lidarem com isso. Só cultiva 6 anos, para um, descansa, permite a terra fazer isso, não seja obcecado com produção, não mistura determinadas plantas. Tem um monte de coisa que Deus dá de orientação no livro de Levítico, para quem quiser estudar. E ele fala, só que vocês vão ser tão obstinados na sua busca por sucesso, por dinheiro, por expansão, por destruição, por seguir o caminho dos outros povos. Quando eles falam, não façam como os outros povos, quem são esses outros povos? São outros povos agricultores da mesma região, com as suas divindades, e que exploravam o solo até a exaustão do solo. E se você tem dúvidas sobre isso, vai lá para o Oriente Médio hoje, vendo o lugar onde tinha esses povos agricultores, que tem no lugar hoje o deserto. Lá tinha um deserto. E nós estamos caminhando para isso aqui no Brasil. Nós estamos numa área desértica do globo, onde tem uma floresta, e nós estamos derrubando essa floresta para expandir fronteira agrícola. Nós estamos repetindo a mesma história que já deu errado há 3 mil anos atrás no Oriente Médio, que já deu errado há 2 mil anos atrás no Mediterrâneo, que vai dar errado aqui também. A gente vai ter um baita de um deserto. A mesma coisa. Aí fala assim, eu amo tanto vocês que eu vou fazer o seguinte, porque aí Deus faz uma coisa que ele faz com quem ama. Eu vou levar vocês embora daqui. Sabe quando você pega a Bia, um filho pequeno, e fala, agora você está de castigo? Porque, mas isso é Deus que ama? É, porque se ele não amasse, ele mandava destruir você, né? Passava a régua. Como ele ama, ele fala, vou botar você de castigo. Você vai lá para o quartinho de pensar. O quartinho de pensar se chama Babilônia. O quartinho de pensar meio barra pesada, né? Mas vai para o quartinho de pensar. Vai para o cantinho lá. E Deus fala assim, vou tirar você daqui para a terra poder descansar, cara. A primeira coisa que ele fala, eu achei muito interessante esse texto. Ele fala isso: a terra vai descansar de vocês. Vai ter seus sábados todos, todos que vocês não fizeram, ela vai ficar de férias agora. Pronto. Não vai ter mais um ano que vai ficar, alguns anos descansando. Interessante que o exílio babilônico vai levar 70 anos, quando acontece. E que é o tempo realmente de recuperação daquele lugar lá. Vai crescer uma capoeira danada, vai crescer mato, vai crescer tudo, começa tudo de novo. É muito legal, né? Quando você vê assim como é que essa coisa não está desconectada dos processos naturais, do processo de amadurecimento da floresta secundária. É um barato, né? Você vê como é que está isso. Deus, ele ama a gente a ponto de nos colocar no ostracismo durante um tempo. E uma coisa importante para a gente entender, quando ele fala, se vocês me desobedecerem, eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso para a terra descansar de vocês. Mas eu não vou quebrar minha aliança. E vou trazer vocês de volta. Se, vamos ao texto. Eu queria ficar com isso, porque isso é o que tem de importante para a gente terminar. Se confessarem os seus pecados, os pecados dos seus antepassados, sua infidelidade e oposição a mim. Se vocês se humilharem, se seu coração obstinado se humilhar e aceitarem o castigo do seu pecado, eu me lembrarei da minha aliança. Quando a gente confessa alguma coisa, eu não acredito nessas porqueiras de maldição hereditária, essas bobajadas, isso aí é uma besteira que não tem tamanho. Mas existe uma coisa importante, a gente entender, não nos entendermos como indivíduos, mas como parte de um todo. Eu pequei, meu pai pecou, toda a minha geração pecou, a geração anterior pecou, e eu sou corresponsável por isso. Eu sou parte disso e não estou melhor do que isso. Porque se eu não consigo olhar, Senhor, eu quero falar aqui uma coisa que ontem a Débora falou para mim, que me fez pensar muito. Eu falei, Débora, como é que está seu coração? E ela falou, a coisa que estava aqui, eu sozinho com Deus, era dizer assim, Senhor, perdoa a nossa incompetência. Foi o que você falou, Débora. Perdoa a nossa incapacidade de lidar com aquilo que o Senhor nos deu. A gente não ter feito mais do que a gente poderia ter feito. E ela ainda falou assim, uma coisa também muito boa, ela falou assim, pela nossa incompetência de ainda não sermos capazes. Porque nessa declaração, não é a declaração do cara, sabe, de baixa autoestima. É ao contrário, a pessoa fala assim, olha, eu sei que eu não fui bem, eu sei que eu não estou bom, eu sei que eu não fiz o que devo fazer, mas é ainda, porque em Cristo, em Deus, eu tenho a esperança de que esta competência virá, de que essa capacidade virá, Senhor. Mas realmente, para que essa capacidade venha, que essa competência venha, é necessário o primeiro passo, que é se humilhar diante do Senhor e falar, Senhor, perdoa a minha incompetência. E coloca assim essa nota de esperança, ainda. Então, Senhor, perdoa a minha incompetência para lidar com o dinheiro. Senhor, perdoa a minha incompetência para lidar com a terra. Senhor, perdoa a minha incompetência para lidar com as pessoas. Senhor, perdoa a minha incompetência para lidar com os recursos que eu tenho. Senhor, perdoa a minha incompetência de lidar com o meu treinamento profissional. Senhor, perdoa. Esse é o primeiro passo. É reconhecer a sua falência e guardar no coração a esperança de que o Senhor é aquele que nos restaura. Porque é isso que está escrito em Levítico. Não é assim, olha, se você não fizer, eu vou passar régua. Deus não fala assim, cara. Deus fala, eu vou castigar, você vai arcar com as consequências, a coisa vai difícil. E depois, quando você se humilhar, eu vou trazer você de volta. E eu vou transformar a situação numa situação melhor do que a que era anterior. E eu vou restaurar. Sabe por quê? Porque você é bonzinho? Não, porque eu não vou quebrar a minha aliança feita com Abraão, com Isaac e com Jacó. Porque o que eu disse, eu faço. A minha parte vai ser mantida. Mas não vai ser mantida, apesar de você, como se eu fosse Papai Noel do espaço. As consequências do que você faz vão existir. Então, fazendo eco a isso. A gente vai lá para o primeiro João. A gente vai ver. João bota uma música aqui no meio da fala dele, né? Isso aqui é um corinho, tá? Isso aqui é um cânticozinho. Ele coloca aqui, filhinhos, eu lhes escrevo que seus pecados foram perdoados. Pais, jovens, filhinhos, pais, jovens. Isso aqui provavelmente é uma musiquinha que ele está citando. Que as pessoas cantavam na igreja, tá? Batia palma. Cantava uma musiquinha. Se tiver algum autor bom, ele podia até fazer essa musiquinha de novo, que é uma musiquinha legal, né? Ele fala, gente, você sabe quando você está caminhando na luz ou não está caminhando? Primeiro, você odeia seu irmão? Então você está nas mais densas trevas. Se você odeia seu irmão, você está na mais densa treva. Você não entendeu nada ainda. Essa é a primeira coisa. Depois ele fala, não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor de pai, do Pai não está nele. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Aquelas leis do Senhor que geram consequências, que podem levar a gente à restauração, que tem todo esse caminho, isso é um ciclo infindável. Agora, tudo que você busca, ou que você é ensinado a buscar, o dinheiro, o prazer e a glória, elas têm uma característica. Elas não são difíceis de ser obtidas. 2, elas te dão a sensação de nunca satisfazer. E 3, elas têm uma duração extremamente curta. Eu me lembro, para terminar, quando eu tive alguns estagiários, mas eu me lembro de uma específica, a Lirane, quando ela era estagiária, ela era uma dentista de sucesso, tá, escrevendo livro, indo para fora do país, mas ela achava que, cara, não ia dar nada para a vida dela, porque ela era filha de um sargento do exército, o que ela ia conseguir? E tal, ela não sabia nada que acontecia na vida dela. Ela era minha estagiária. Hoje é nossa dentista, nossa amiga. Eu peguei, ela estava lá no, sei lá, penúltimo período, último período, sei lá onde ela estava. Eu peguei, botei a mão no ombro dela. Botei a mão no ombro dela, no nosso consultório, ela ali no Marechal, bem no alto. Do alto a gente via aquela Marechal do Adoro cheia de gente. E eu falava assim, olha, tá vendo aqui? Essas pessoas aí, o último problema da vida delas é o dente. Eu falava com elas assim. Sabe qual é o problema dos sonhos de vocês? O que vocês acham? Assim, se tem um consultório, vou ter um consultório. Ou vou fazer uma pós-graduação. O problema é que os objetivos de vocês são muito fáceis de ser alcançados, meu Deus do céu. Depois de 2, 3 anos você alcança isso e aí você faz o que o resto da sua vida? Você arruma um objetivo melhor para a sua vida. Se é uma pessoa conforme a vontade de Deus, se é uma pessoa, sabe, daquela que Deus criou para ser, sabe? Ser uma pessoa que anda no caminho do Senhor, vai ser mais longo, sabe? Porque você tem a eternidade inteira para fazer. O problema dos objetivos é esse. Eu me lembro que eu botava a mão no ombro assim, e aí eu vejo ali, né, com o maior sucesso, casada, filho, tal, não sei o quê, papá, escrevendo livro. É bom, e ela é uma mulher realmente assim, fantástica, porque ela tem bem mais objetivo do que o que ela tinha naquele momento, quando era uma boba da menina. Eu nunca vou conseguir ter um consultório. Não. Mal sabia ela que o dela já estava reservado. Porque Deus tem bons planos para a gente. Então, coisas que a gente quer tanto, que briga tanto para ter, gente, elas são efêmeras. A beleza passa, o dinheiro acaba, o poder se vai, o prazer também deixa de dar gosto, o vinho já não tem aquele paladar tão gostoso na boca, a melhor comida já não é mais tão gostosa. Mas andar com o Senhor é uma fonte inesgotável de prazer, de alegria. E dar a Ele todo o poder, toda a glória e toda a honra vai te deixar num caminho que nunca vai esgotar a sua alegria. Então, se minha palavra para vocês hoje, pensa nisso, tá bom? São vários aspectos desses textos, não é um aspecto só, é muito superficial. Eu até peço desculpas de não ser tão profundo, porque o texto poderia aprofundar mais. Mas que Deus abençoe vocês, né?